cheiro. Coração batendo forte no teu seio. Desesperada você vai gritar: te amo inteiro, te amo. Cheiro, coração batendo forte no teu seio. Desesperada você vai gritar: te amo inteiro. Nada vai restar de um grande amor igual ao meu. Feito louca, você vai buscar minhas mãos até o amanhecer. Até o amanhecer. Em teu sonho cheiro, coração batendo forte no teu seio. Desesperada você vai gritar: te amo inteiro, te amo. Em teus sonhos vai sentir meu cheiro. Teu seio, desesperada você vai gritar: te amo inteiro, te amo, te amo inteiro. Nós conferimos juntos aqui Christian Ralph Ausência, também Quem Será Seu Outro Amor, na voz também do Christian Ralph, Chitãozinho mais o Xodó. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Abrindo mais um bloco do nosso Baú Sertanejo, tá chegando o Christian Ralph, Gostar de Alguém. Depois, Mato Grosso e Matias. Quanta loucura a gente faz quando se quer alguém demais. Mas é tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. A gente se entende num olhar, cumplicidade pelo ar. É tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. Diz, meu amor, o que você deseja. Minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar meu amor. We'll be right back. No trates de hacerme lo que tú quieres, porque no podrías ser feliz. Quiéreme como soy yo, yo me voy. Un amor que me quiera por lo que soy. Diz, meu amor, o que você deseja. Faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar, meu amor. Você for, eu vou. Só pra te dar, meu amor. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Diz pra mim que este adeus é de mentira. Não faz assim, deve haver outra saída. É pedir demais pro meu coração te esquecer. É pedir demais, ele jamais vai entender. Pense outra vez nos momentos que passamos, o amor que a gente fez, nas promessas que juramos. Que esse coração não pode nem pensar em te perder. Pense outra vez, não vivo sem você. Pede pro seu coração. Deixar na solidão. Só de pensar em te perder, fico louco. Por que tentar me esquecer? Se faço tudo por você, não jogue fora o amor. Eu te dei, não jogue fora o amor. Eu te dei. Outra vez, nos momentos que passamos, o amor que a gente fez, nas promessas que juramos. E esse coração não pode nem pensar em te perder. Pense outra vez, não vivo sem você. Pede pro seu coração. Deixar na solidão. Só de pensar em te perder, fico louco. Por que tentar me esquecer? Se faço tudo por você, não jogue fora o amor. Eu te dei, não jogue fora o amor. Eu te dei.

Baú Sertanejo. Aqui é bem melhor. Mas adoro minha esposa, que é prestimosa e também gosta de mim. O grande amor que ela me deu, eu te entreguei. E o querer que tu me deste, eu dei a ela. Tuas ternuras do destino eu ganhei. Sou teu esposo, também sou marido dela. Não posso dar ponto final em nossa história. Não há vitória nem derrota no amor. Somos escravos da paixão tricordiana. Quem tanto ama não importa com a dor. Também sou marido dela. Não posso dar ponto final em nossa história. Não há vitória nem derrota no amor. Somos escravos da paixão tricordiana. Quem tanto ama não importa com a Baú Sertanejo. Os olhos cruzaram de um jeito atrevido. Senti o seu corpo encostando no meu. Senti suas mãos me acariciando, meu pobre coração bem mais forte bateu. Seus lábios bonitos com batom vermelho, nos teus beijos quentes meus lábios precisam. Hoje só existe a marca desse amor, a mancha na gola da minha camisa. Nunca mais usei, nem mandei lavar. A camisa branca está no mesmo lugar. A marca da boca na gola eu vejo. Do último beijo me faz recordar. Atrevido, senti o seu corpo encostando no meu. Senti suas mãos me acariciando, meu pobre coração bem mais forte bateu. Seus lábios bonitos com batom vermelho, dos teus beijos quentes meus lábios precisam. Hoje só existe a marca desse amor, a mancha na glória camisa. Nunca mais usei, nem mandei lavar. A camisa branca está no mesmo lugar. A marca da boca na gola eu vejo. No último beijo me faz recordar.

beira do mar. As pedras do caminho vou tirando e aprendendo como é que se deve amar. Amar, amar. Alan Eladim, fechando aqui a nossa terça-feira, Aprendiz do Amor. Gino e Geno, Quatro Tipos de Mulher, Lelis e Leonardo, Tô Vacinado e ainda Bruno e Marrone, a música Sou Eu. Legal esse modelo, né? O CD e DVD de volta aos bares. Bom, tô indo nessa. Um abraço aqui do amigo Elbert Andrade. Obrigado mais uma vez por você pela companhia. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta mais um Baú Sertanejo. Forte abraço e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.